Comando Pusher 3507. Sente. Autorizado, curva imediata à esquerda para o cruzamento do campo. O Vitor Serra, sua decolagem de 3-6. Mantém a escuta ainda. Mantém a escuta, deixando o cruzamento, meu Deus do céu. Bom, 865, está pronto o táxi. Alterna Cuiabá, 3 horas e 50 autonomia, com 139 abaixo. Utilizado o táxi até através do gate 06, voo 865. Até através do 06, voo 865. Acaba de cruzar a pista e atenção a 1010. Afirmativo, mantenha ela agora a faixa do litoral e chama o controle 119 decimal 35, Serra. Mantendo a faixa do litoral, chamará controle 11935, Delta Victor Serra. 963, livre decolagem, vento é de 050 graus, 3 nós. Está iniciando o 963. Controle Salvador, papai uniforme, Delta Victor Serra. Controle Salvador, Papai Uniforme, Delta Victor Sierra. Papai Uniforme, Delta Victor Sierra, mantenha uno mil pés, reporte na décima milha para Ascensão. Visual, 1011. Afirmativo, reporte na décima milha, Delta Victor Sierra. Rota 3517 para o táxi, com 126 a bordo, 4 horas de autonomia, alternando Ribeirão Preto. Utilizado táxi via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, chame torre em 1-1895. Ponto de espera no ponto de espera 1-1895, rota 3597. Voo 965, autorizado para o seu contato, via Indy Alpha, no ponto de espera da 10, torre em 1-1895, QNH 1011, boa viagem. 5.011, está no ponto de espera lá, 895, bom, 865, obrigado, bom domingo. Doutor Salvador, um bom dia, bom 963. Ascensão, vigilância 360. 360, vigilância 963. Oceaner 62, o Nuno chame Recife em 1251. Recife 1251, obrigado, bom dia, vai ter seu ano. Paulo Salvador, essa permissão para ingressar aí no para o pátio principal na posição 6. Autorizado ingresso para o portão meia dúzia, o Mike X-Ray Delta, mantém escuta permanente e reporte ao término. Grato. Autorizado alinhar e decolar 3517, vento 040 graus, 39. Está de uma brise? 3. 63. Autorizado aliás, manter o 865. Segundo 7, decola os 43, controle 19, decimal 35. 19, 35, 35 na 7. Controle Salvador, 735, 17, Arbor, 1800. A ascensão autorizada ao 075, quando possíveis estimados para através de Vera Cruz e pouso em Mateó. Minha ascensão para o 075, informará o estimado para nivelar. O gol no 963, chame Recife em 1251. 251. É pode para ingresso no grande pátio Alfa e Lima. Decolagem 865, vento 1, 0 graus, 2 nós. Autorizado decolagem no 018, né? Uma aeronave que chamou o seu Salvador? Mike X-ray Delta. Fim de reboque? Afirmativo. Ciente, bom dia. Bom dia, grato. Salvador, Stan 3597, nível 140. Salvador Azul, Alfa Tank Lima, pronto para ingressar no pátio principal. Autorizado, manter escuta permanente após o término. Azul, Alfa Tank Lima. Alfa Tank Lima, reportará, eficiente. Confirme. Stan 3597, nível 150. Completa a ascensão, aguardando transferência 3597. 3597. Correio no 895, no 649. 895, fazendo. Então, 3597, chame Recife em 1260. 1260, Recife 3597. Acordo, 8865, pode voar, né? 1865, mantém o perfil. Pensa, mantém o perfil, 1865. Salvador, o 649 está passando aqui o barradão baixo travado, a pista está seca? Está praticamente seca, tem uma chuva passada, deixou úmido um pouco aí, mas a partir da metade. Quem livre pouso, vento 1, 00 graus, 2 nós. Gente, ó, 649, obrigado. Delta Vitor Sierra, já tem os estimados? Ok, aguardo ainda os estimados aqui, mesmo ainda sem nivelar para transferir os órgãos adjacentes. Bom no 685, chame Recife em 1260, 1260. Bom no 1865, controle. Bom no 1865, chame Recife em 1260. 260 com o Recife Gol 865, bom dia. Salvador, Gol 649, bom dia. 649, Alfa Juliette, portão 4. Alfa Juliette, portão 4. Zero 55. firme. Poderia confirmar sua rota? Azul 5003, Salvador Guarulhos, 360, nível autorizado, Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trivia posse conforme, decolando da 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bride, Bride interceptando o Zulu no meio, segue conforme a rota. Controle 1935, acione 5001. Primeira curva após a decolagem será direita. Mais para o estacionamento. Salve Salvador, um bom dia, o TAN 3125 no box 5, formação Golf para o Galeão. 125, Salvador Galeão, prepare da Olhada Bridge e aguarde para a cópia. Da Olhada Bridge e aguarde a cópia, TAN 3125. O Galeão tá pronto? 3125 tá pronto. Salvador Galeão, 300 nível, peso 10 e após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge. 1935 controle, 5576 transponder. Autorizado Galeão, nível 300, peso 10, decolada 10, curva direita, da El, Leda, Bridge. 3935, aciona 5576, o TAN 3125. Resposta para o estacionamento, TAN 3125. Pode dar pronto, TAN 3125. 3125, box 5, pushback, andamento. Livre reporte táxi. Livre reporte táxi, 3125. Siga, do Tango. Se afasta na radial 274, 200 milhas. O Romeu Bravo Vitor Tango, Salvador para Serra Novelo e Erindia Eco. 180 nível, decolando 7, primeira curva à direita, saída Arbor, após direto destino. 1935.1 e 5570 transponder. Tango, confio em VLB? 04 no POB, acionamento de táxi, torre em 1895, boa viagem. Pedro 2227, Salvador Vitória da Conquista. 180 nível autorizado, decola da 10, primeira curva direita, saída Arbor, elefa e após direto Vitória da Conquista. 1193 controle, 5007 transponder. Estamos corrigindo? Saída Arbor, Elefa, após DCT Obdude, Oscar Bravo, Delta, Uniforme Delta, após Vitória da Conquista. Após posicionamento, 227. Autorizado, chegou o táxi. Tan 3125, 174 a bordo, está alternando Campinas, 3 horas e 51 minutos para o táxi. Prezado táxi, Indy Alfa, no ponte Esperadão no 0, Torre 1, 1895, Kenegão no 01, no Boa Viagem. 09, Indy Alfa, ponte espera 1295, ponte Tan 3125. Que após a aeronave da Torre, livre da Guarda, está livre para o Chepós Táxi. Livre Táxi, Tortango, chame para ingresso no 7. Autorizado alinhar e decolar, Vitor Tango, vento 050 graus, 5 nós. Salvador, eu vou no meio 49, na posição 4. Tá tendo informação boa? Quanto possível coordenar o 340 para Porto Seguro? Temos pré-autorizado 360, aceita? Eu achei o 360, qual seria a saída para ele? Dael Leda, Porto Seguro. Dael Leda, Porto Seguro, toma agora. Salvador, Porto, pronto? Quero dar 1-0, tá pronto. Sente autorizado, né? Matei 3-1, vai ser. Ali mantém 1-0, 3-1, 3-5. 1-9-3-5, controle, 5-0 no meio, transponder. Relativo, autorizado, Porto Seguro, 3-6-0. Decolador 1-0, combatimento de pessoa da Luiz, Dael, Meita. Depois o Leda seguro, 1935 é o controle, 5-0-1-6 é o código, ou no 649. Depois de posicionamento, no 649. Botaremos. Delta Victor Sierra. Meia dúzia de milhas para a posição Conde, chame agora o controle Caju, 1-20-3, bom dia, bom voo. bom dia, o Bravo Totango. Bravo, Vitor Tango, contato radar com bordo nível 180, saída Arbor. 80 Arbor, Bravo Totango. Qual foi o ideal para o destino, Bravo Vitor Tango? 274. Autorizado, direto, Sierra Novembro, Índia Eco. Gente. Bom dia, 1755, acione identificação, desça 4.000 pés, vigilância, chegada bom, se ajuste, 1019. Livre decolar, 0500, 5 Livre decolar, então, 0, 3, 1, 2, 5. Dada flash para ingresso no grande pátio, o Azul Alpha 3 Hotel. Táxi via NJ Alpha no ponto de espera da 1-0, torre em 1-1-895, QNH 1-0-1-1, boa viagem. Saulo, bom dia, o trip 5384 para Maceió, centro da Golf, autorização. 5384, Salvador Maceió, 190 nível, Golf 677, aerovia, decolada 10, primeira curva à esquerda, saída Pucca, transição Caju. 1935 controle, 5013 o transponder. Afirmativo, autorizado 190, conforme a rota, decolada 10, curva esquerda, Pucca, Caju, a saída 1935 ao controle, 5013 ao transponder, o trip 5384. Pode puxar acionamento, trip. Tá pronto para pushback acionamento, trip 5384. Deixa agora um instante, temos uma aeronave que está sendo puxibecada para início do reboque, agora instante o trip 5384. Afirmativo, está visual com a aeronave, após ela pode iniciar? Afirmativo, após a mesma liberar o eixo, está autorizado pushback 5384. 5384. Azul Alpha, é o hotel na escuta? Azul Alpha, é o hotel no pátio 3 na escuta? Alpha, 3 hotel na escuta. Condição de agilizar o reboque? Esse hotel que é o reboque para o trip. Afirmativo. Salvador, gol 1759, programação Golf. 1759, Salvador Guarulhos, 360 nível autorizado, V via Uppers Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trive após conforme. Decolada 10, primeira curva direita, saída da El, Leda, Bridge, 11935, controle, 5012, o transponder. 360 Guarulhos, Uppers Zulu 16, Bravo Hotel Zulu, trive. 10, curva direita da El, Leda, Bridge, 1935, 5012, aciona 7592. Depois de funcionamento no 759. 5 lines. Zulu 4234, Salvador Recife, prepare saída Puca, transição Caju, aguarde para a Copa. Azul Alfa e X-Ways Hotel, já está pronto para ingressar no pátio principal. Autorizado ingresso, mantém escuta permanente, poste ao término, Alfa X-Ways Hotel. Alfa X-Ways Hotel, reporta 58. Tácio, trip 5 1 no lado, deixa eu 35 1935, azul 45003. Principal índia e alfa. No ponto de espera, chame torre 1995, que é legal 0, 1-1, atentando para a aeronave à sua frente, realizando reboque por 5384, trip. Afirmativo, sente da aeronave 1895, no ponto de espera, trip 5384. Azul 4234, Salvador Recife, tá pronto? ZZ27 está livre, após táxi. 4234, Salvador Recife, tá pronto? Salvador Recife, 350. O nível autorizado via o Pisque 58, decolada 10, primeira curva esquerda, saída Puca, transição Caju. 1935, o controle 5015, transponde. Afirmativo, 5015. Estripa autorizada, né? Decolar vento 050 graus, 5 lines. Bom, no 755, desça para 2 mil pés, ajuste no 01, autorizado final do procedimento ILS X-Ray, eu posso estar autorizado. 2011 X-Ray, formaria estabilizado, 755. Salvador Golo 759, puxa o estacionamento na posição 01. Salvador Golo 01 vai aguardar o instante para o início do pushback, o 1759. Aguardando. Decolagem 3125, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. 251 3395, Dan 3125, obrigado, bom dia. Bom dia, bom voo. Prezado táxi, Viente Alfa, no ponto de espera da 10, Torre em 1895, Kinegal no 0, no 1, boa viagem. Ajuste não, 0 no 1. 759, Conexo de Solo, que após a aeronave da Passaredo passar a sua retaguarda, estaria com o Xbeck pós-táxi. Passa Passaredo, puxa, só deixar o táxi 759. 384, bom dia, contato radar na decolagem, me mantenha 190 saída Puca. X, solicito 250. Aguarde coordenação com o centro. 9, acionamento quanto é risco, aguarde passagem do Passaredo para iniciar o pushback. Guardará em camarada de centro. Possível voar direto para Maceió, 5384. Sim, será coordenado, o trip 5384. Trip 5384 autorizado, subir manter 250 direto Maceió. 250 Maceió. Passando 227 autorizado, aliás, decolar, vento 080 graus 5 nós. Ele decola. 030 azul 5003. ILS Gol 755. Gol 755, complexo final de procedimento ILS Actuation e torre 118 decimal 95. 295, seja. Pode chamar com o Antônio? Antônio, decolou o passageiro 233, controle 19 decimal 35. 935, bom domingo. Controle Salvador, bom dia, 2227, passageiro. Passaré 2227, contato radar, subir mantenha 180, saída árvore Elefa. 180, árvore Elefa, negativo o comprimento da restrição da árvore, senhorita. Sim, te passarei do 2227, subir mantenha sem restrição 180. Sem restrição 180, 2227. Azul 5003, chame Centro Recife, 125 decimal 1, alterna 133 decimal 95. Barro Meu Bravo, Vitor Tango. Chame Centro Recife, 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. Vamos. Salvador, Golo 759, táxi com 182, 3 horas e 50, Galeão. Chico 9, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera da 10, Torre em 1, 1895, Kenengal 10, 11, boa viagem. 1011, Índia Alfa, direita, 1895, bom trabalho, 759.